Desculpe se alguma vez foi estupidez, insensatez ou falta de atenção. Nem sempre o que a gente diz é exatamente o que se quer dizer. Um coração sincero sabe bem de onde vem cada dor e cada dissabor. Eu sei de cor que o amor que eu tenho por você é o que eu tenho de melhor. Tudo é impreciso, incerto, e tem juros altos demais. Assim eu posso até dizer que cada minuto longe de você eu tenho prejuízo. Ninguém nunca vai nem pode entender, e é difícil até fazer uma canção pra dizer, uma canção que a gente junto a nossa vida